Baiano Tailandense Produções. Volte, meu amor. Volte, meu amor. Volte, meu amor. Volte, meu amor. Vem pra mim, eu quero um amor aqui. Te espero. Vem pra mim, o seu beijo com o fim. O desejo. Vem pra mim, eu quero um amor aqui. Te espero. Vem pra mim, o seu beijo com o fim. O desejo. Fabiano Tailandense Produções. Volte, meu amor. Volte, meu amor.